Salvador, bom dia, Azul, Alfa Yankee, Quebec. Alfa Yankee, Quebec, prossiga. Alfa Yankee, Quebec, se encontra na PAC 3, posição 5 Lima. Solicito autorização para a partida no motor, em marcha lenta, por 10 minutos. A espera já está ciente. Também estou ciente, reporte alterno. Graças, reportaria alterno. Salvador, bom dia, 3520. 3520, estou em contato visual, baixado, travado? Baixado, travado. Tem livre pouso, pista 0, Zanta de 190 graus com 12 nós. Livre pouso, Zanta 3520. Confirme. Movimento do 3520. 180 com 12. 180 com 12. 3520. No solo agora aos 4-0, livre direita para SEC via Alfa em chamada para Juliette. Direita Alfa chamada para Juliette, 3-5-0. Para Constituinte, acionamento contínuo 0, voo 1192. Livre, chame táxi. Manda táxi. Setor táxi lento, seu gate é o 11, aeronave da Gol inicia puxando 10 agora, ok? Sim, 3 Micron 2-3-0, call now is suspended. 12545 is enabled to 685. Okay, 12545 and 12685. American 230, good night to you. Táxico 1192, agora 1350, Fortaleza. Entendi, 92, 1350, Fortaleza, confere? Confere. Contorno ao pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chama a torre, tenta 29. Pátio, Índia Alfa, 29, considera 1192. 520 está condicionado após a passagem do Gol em graça via Juliette, vai pro 11 no pátio principal. Faz o Gol em graça Juliette, 11, 350. Bom dia, 1192, autorizado a alinhar decolar no zero, vento 190 graus com 11 nós. Alinhar no zero, autorizado a decolagem, 1192. 92 decolou 51 no controle. 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado, tchau. Salvador, Salvador, boa noite, voo 192, passa 800. Voo 1192, contato com a dama da colagem, sobre manter o nível de voo 370. 1992, pequeno desvio à direita para evitar a formação. Certo. Retornando por onde pouca, 1992. Sete. 1192, chama agora o centro Recife na frequência 12545, alterno 2685. Chama o centro 2545, alterno 2685, voo 1192. Santo 3216, sem unificação, via chegada a mar de Itos, mantém a 2000 pés, ajuste altímetro 10014. Vamos falar do procedimento. Salvador, um bom dia. É o voo 1173, autorização para São Paulo, Guarulhos, posição número 7. 1173, muito bom dia. Para Guarulhos, está autorizado nível 360. Decola da 10, cumpre o perfil da saída da Eulen da Mótiva. Intercepta antes do 10 Salvaté. Após decolagem, curva direita. 5444 é o transponder, 1208 é a frequência do controle. Autorizados a Guarulhos, a nível 360, decolando a posição no zero, curva direita, na saída da Eoleta Mótiva, e a Abrezolo 10 Tabaté. Transponder 5444, o controle em 208. Quando já lá, correto, chama quando pronto para o push. Claro. São 38 no meio, vamos estabilizar. Vamos lá, estabilizar a 38 no meio. 3206. Completo final, chame torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, bom dia. Salvador, bom dia, até 18:16, estabilizando o ILS, da 10 visual. 18:16, estou em contato visual, tem livre pouso pista no zero, vento é de 180 graus com 9 nós. 0 pouso pista no zero, 3:18. Lembrando na Golf, tá 34 também. Vamos 27, prossegue via Alfa, Juliette, vai pro 10 no pátio principal. Alfa, Juliette, portão 10, tá 38 na meia. Chama antes da Juliette pra ingresso no pátio principal, tá 38 na meia. Sim, chamará, tá 38 na meia. O 1173 sem livre push, chama o táxi. Portaremos táxi. Rodou 3520? Dia 3520. Bom dia, serviço. Por uma casa teria nossa autorização, Aracaju, não fizeram? Um minuto pra conta. Mas foi. Mantenha a posição e aguarda. Mantenha a posição e aguarda, está 38 na meia. Prossiga, gente. Autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 1-0, contra o perfil da saída Conde, após decolagem curva à esquerda. Acena 5452 e o controle no 208. Gente, conforme Aracaju 190, decola da 10, Conde, curva à esquerda, 5452. Eu transpondo 208, controle. Proteja mais correto, chama quando pronto para o push no 11. A gente vai reportar. Tá 3. 153 a bordo, montando um dia de 4 horas de Galeão. Segue em frente, Índia Alfa, monta tiver a 10295, altímetro 1014, bola no ponto de espera 10295. Estamos 295, Ponte Vera, Extreme K Alpha, Golf 1-7-6-14. Prossiga. Está condicionado após a passagem de tráfego da Gol, ingresso via Juliette pro 10. Após o Gol, Juliette pro 10, está 38 na meia. Salvador, bom dia, Gol 1173.0. 1173, pronto? Afirma que é Gol 1173. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 70 graus com 10 nós. Alinhar e decolar, pista no 0, Gol 1173.